suas asas, se prepare pra voar. O céu vai ser teu caminho, o vento vai te guiar. As estrelas são teu guia e eu fico a esperar. Deixe livre se voltar, sempre seu será. Pousaste meu jardim, graciosa borboleta, harmonizando em teu ser a essência da beleza. Tão suave como a brisa e tão livre quanto o vento. Em teus lábios até o mel, tomaste meu pensamento. Tu roubastes minha vida, me fizestes prisioneiro. Hoje sou cativo do teu corpo e dependente dos teus beijos. Pois partistes pro céu, voastes pra bem longe. E hoje o meu peito que a saudade se esconde. Sei que errei e te magoei. Sei que estava errado, sei que fui insensato. O que você faria aqui no meu lugar? É difícil pra mim ter que viver assim, amor. Sem poder te ver, sem saber porquê. Tão sozinho e feliz sem ter você pra mim. Você estava aqui, eu nunca chorava. Pois sem você aqui, tá tudo tão sem graça. O que sobrou foi a dor, meu coração se quebrou. A solidão me tomou e o mundo perdeu a cor. Tô tentando reagir, hoje consegui sorrir. Mas posso resistir e tentar me distrair. Só não posso relembrar que tudo sai do lugar. A dor vem me sufocar e eu recomeço a chorar. Tentei escrever uma carta pra você. Ela eu tentei dizer que tinha te esquecido. Mas eu menti pra mim e o papel se rasgou. Não posso me enganar, pois sempre vou te amar. Porque te magoei, se me amas também. Baby, volta pra mim, preciso de você. Eu nunca chorava, pois sem você aqui, tá tudo tão sem graça. O que sobrou foi a dor, meu coração se quebrou. A solidão me tomou e o mundo perdeu a cor. Tentando reagir, hoje consegui sorrir. Mas posso resistir e tentar me atrair. Só não posso relembrar que tudo sai do lugar. A dor vem me sufocar e eu recomeço a chorar. Sem teu amor me sinto tomado pelo desgosto. Nossas vidas unidas, nossos corpos separados. Numa odisseia triste de dois seres alados. Não sei quando, onde ou como vamos nos reencontrar. Esteja perto, esteja longe, o destino vai nos juntar. Então pelo azul infinito nós vamos voar. E nunca mais força alguma irá nos separar. Você estava aqui, eu nunca chorava. E sem você aqui, tá tudo tão sem graça. O que sobrou foi a dor, meu coração se quebrou. A solidão me tomou e o mundo perdeu a cor.